Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e este é mais um Periscatso. Periscatso que vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas no Facebook. Procure pelo grupo Periscatso no Facebook. Peça para entrar, para você poder participar, fazer perguntas, bater um papo, interagir e levar patada. Patada é vida. Patada é amor. O que seria de nós sem as patadas? Né? Animais de teta. Já chegou um agitando aqui, né? Palhaço. É assim que a gente faz. Você que está chegando agora, você que nunca viu. Aqui é assim. É só na patada. É só na patada. Mas com responsabilidade, né? Como diria o nosso ex-titular. Ó, que gancho bacana. Vocês que, né, que veem a imprensa, como faz os programinhas de imprensa. Os caras sempre fazem ganchos. Então esse foi o gancho para começar a conversa de hoje. Jogo de ontem, sem Felipe Melo. Mas não só sem Felipe Melo. Sem Jean, sem Zé Roberto e ainda sem o Borja. Eu falo ainda porque é impossível que esse cara não vire titular. Só precisa arrumar um jeito para isso acontecer. E eu acho que o Cuca está fazendo o trabalho como se deve fazer. Ele tentou pegar o bonde andando e fazer do jeito dele, do ano passado. Viu que não ia dar. Então ele voltou, estaca zero. Como é que monta um time do zero? Pela defesa. Está começando a montar o esquema defensivo, tudo de novo, do zero. E vamos que vamos. E as primeiras movimentações com o Felipe Melo não foram bem sucedidas. O time ficou frágil. O time levou uma série de gols. Vocês podem ver a média de gols sofridos com o Cuca nesse começo de trabalho foi alta, muito mais alta do que com o Eduardo, por exemplo. Então ele está começando. Tentou com o Felipe Melo, não encaixou. O que eu acho que vai acontecer? Ele vai botar o Thiago Santos para jogar. Aí ele vai chamar o Felipe Melo de lado, vai falar: filhão, vem cá. É assim que eu quero que você jogue. E você tem bola para jogar mais do que o Thiago Santos. Você só precisa taticamente fazer o que ele faz. Então, olha ele fazendo. Fica sacando ele em campo. Que é isso que eu quero que você faça. Você tem as mães de fazer isso? Aí cabe ao Felipe Melo. Ou ele ser esse cara de grupo, esse cara profissional, que ele fala que ele é, e topar isso daí. Ou vai fazer biquinho, vai no Twitter falar besteira e vai ter vida curta no Palmeiras. Tá? Ele tem mercado aqui no Brasil para jogar em qualquer time que ele queira. Ele pode sair a qualquer momento. Não acredito nisso, tá? Todo mundo que está ligado viu o que ele fez hoje, né? Foi lá no Twitter e falou: eu não entendo nada, mas eu tenho fé em Deus. Lá fez as pregações dele. Mas ele deu um recado: não estou entendendo. Bom, não estou entendendo, Felipe. Beleza, tá? Está em tempo de você entender ainda. Tá? Quando você não está entendendo, a melhor coisa é perguntar: ó, não estou entendendo mesmo. Então, chefe, me explica aqui o que eu tenho que fazer. Então, é essa atitude que a gente espera de você. A gente e todo o grupo. Tá? Ganhando grito não vai. Ainda mais em cima do Cuca. Mas não vai ganhar no grito mesmo. Então, seu Felipe Melo, gostamos muito de você. Você é o nosso pitbull. Representou. Tem muita bola no pé, gostamos muito. Não vou comentar nada do que você fala fora do campo em assunto extra-futebol, se por mim não interessa. Então, assim, é quase que um desejo, que é isso que eu quero que aconteça. Que o Thiago Santos, como já sabe o que o Cuca quer, sabe o que fazer. E faz bem. E jogou muito bem ontem. O Thiago Santos jogou muita bola ontem. Já vamos falar sobre o jogo. Então o Felipe Melo tem que fazer isso. Ele tem que ficar ali dois, três, quatro jogos, ou quantos forem necessários, já que ele não está entendendo, e observar o Thiago Santos. Para chegar para ele e falar, filhão, é assim que você vai fazer, principalmente no brasileiro, porque da Libertadores até segunda ordem você está fora. Só volta na, né, lá na frente. Só volta na semifinal. Então, isso também pode estar pesando isso nessa escolha do Cuca pelo Thiago Santos. Ok? Borja. Borja é um cara que aquele lance dele ontem, aquele míssil, aquele Exocet que ele soltou, isso é bem anos 80, né? Exocet, aquele canhão que ele soltou. Reparem bem na jogada, gente. Ele pegou a bola quase no círculo central, deu dois passos com ela, viu que o goleiro estava um pouco para frente. Mas não é que ele meteu um balãozinho, que nem o Robinho, que nem o Dudu, que nem o Alex. Ele fiou um foguetaço na bola, ele meteu a chanca na bola e ela ia na gaveta. Mas que chutaço e que defesaça do Vitor, né? E foi num momento do jogo até, fazer um parênteses rápido aqui, foi num momento do jogo que o Palmeiras estava massacrando o Atlético. E um lance, porra, espetacular como esse, levantou o estádio. Foi o momento que a torcida mais. Uau! E era o momento de ganhar o jogo. O jogo estava equilibrado. Onde que o Palmeiras ia desequilibrar o jogo? A força da torcida, né? Se impondo na atmosfera e encurralando o Atlético. O Vítor, que é um puta de um goleiro experiente, sabe muito da posição e do jogo, conhece futebol. Falou, meu, eu vou ficar aqui no chão. Eu vou esfriar esse estádio inteiro aqui. E conseguiu. Então quem empatou, eu ia falar quem ganhou. Quem empatou o jogo foi o Vitor. Nesse lance e no lance do pênalti. Já vou falar do pênalti, tá? Não pela defesa, que foi fácil. Qualquer goleiro defenderia. Mas pelo que ele fez antes. Já vamos falar sobre isso. Voltando ao Borja. Esse lance, esse chutaço que ele deu, mostra o potencial dele, o que esse cara é capaz de fazer. Então, eu acho que ele canalizou naquele chute toda a raiva, toda a frustração que ele está sentindo de estar nessa situação. Ele não está encaixado, todo mundo sabe disso, ele sabe disso, e ele está frustrado. Ele é um cara, um vulcão que está querendo entrar em erupção, mas não está saindo. Mas vai sair. Por quê? Porque o Cuca está começando pela defesa. Depois ele vai chegar no ataque. E ele sabe o canhão que ele tem na mão. Ele só precisa achar um jeito de usar. Então, o Borja vai terminar o ano como titular do Palmeiras. O Felipe Melo, eu acredito que vai terminar o ano como titular do Palmeiras. Quem corre sérios riscos é o Jean. De todos esses balalados, né? Esses mais cascudos do nosso elenco. O Jean é um cara que foi importantíssimo no ano passado, muito regular em toda a campanha do ano passado. Fez o primeiro jogo na mão do Cuca contra o Vasco, deslocado, ou quer dizer, deslocado ele está quando joga de lateral, né? Na verdade ele é volante. Então ele fez o primeiro jogo como volante, posição original dele. Pô, foi muito bem, né? E o Palmeiras todo foi muito bem. É aquele efeito troca de técnico que existe sempre, né? Quando o time troca de técnico, puta, voa. Foi o que aconteceu com o Inter contra a gente, né? Mesmo sem trocar, só de ter saído os Zago, os caras já começaram a jogar bola. E aconteceu com o Palmeiras naquele jogo contra o Vasco, mas foi ilusório. O Palmeiras não é aquele time que jogou muita bola contra o Vasco. E o Jean não repetiu depois dos jogos seguintes, jamais, aquele jogo muito bom que ele fez contra o Vasco. Depende da performance do Mike. Ontem ele jogou Como joga o Jean na média? Ele não foi nem espetacular nem mal. Ele foi lá regular, discreto, basicamente a mesma coisa que o Jean fazia. E isso basta. Tá? Se o resto do time jogar bem e o lateral fizer a dele, vocês lembram de 94, lembra do Cláudio? Era isso. Era o time voando e ele lá só tocando de lado, fazendo a dele ali, numa boa. Né? Então, assim, no futebol, o futebol de hoje é diferente. Os laterais são muito mais importantes do que eram há 20 e poucos anos atrás. Claro. Mas o Mike também não é nenhum pereba. Né? Se ele fizer a dele, ir para o fundo, cruzar, marcar direitinho, eu achei que ele foi muito bem na parte defensiva. A gente não viu o lado esquerdo do Atlético se criando em momento nenhum. Então, Jean corre sérios riscos, tá? No jogo de ontem, o Cuca me pareceu ser um cara que está tentando implementar setor a setor o novo Palmeiras, o Palmeiras de 17, que vai ser diferente do de 16. Começou pela defesa, acho que foi bem. Eu não vi a estatística, mas me pareceu que o Palmeiras ficou com muito mais tempo com a bola no pé do que o Atlético. E eu acho que essa é a estratégia certa para você enfrentar o Atlético Mineiro, que tem um ataque muito rápido, uma armação muito rápida. E se você deixar a bola no pé dos caras, os caras vão criar. Eles vão te colocar em situação complicada. Por mais que sua defesa esteja bem postada. Então, o Cuca, ele manteve a posse de bola. Talvez até por isso ele não tenha optado por Felipe Melo e Thiago Santos. Ele optou pelo Tchê. Muita gente xingou o Tchê antes de dizer que ele jogou mal. Eu achei que ele fez uma boa partida. Ele encorpou o meio-campo. O Atlético não se criou ali no meio-campo, boa parte por causa da atuação do Tchê, aquela capacidade que ele tem de ocupar todos os espaços, de estar em todos os cantos. Para mim, ele foi muito importante para o Palmeiras não ser surpreendido pelo Atlético no contra-ataque. Então, assim você viu, o Atlético criou dois ou três lances perigosíssimos, todos rápidos. Em 90 minutos, isso vai acontecer. Então, aí coube ao Fernando Praz, né, fazer algumas defesas. A gente jogou com um time de primeiro nível do futebol brasileiro. Tá, e sofremos dois ou três ataques no jogo todo. Tá? Então, eu acho que foi uma evolução bem legal. Lógico, ainda está muito longe do que a gente precisa, mas eu vou insistir. O Palmeiras está em fevereiro, enquanto todos os times estão em junho. Agora o Santos voltou, volte ao começo de também, né? Demitiu o Dorival. Mas o resto dos times aí que a gente está competindo, está todo mundo em junho. E o Palmeiras voltou ao começo. Então tá algumas casas atrás, vai ter que correr. Acho que o primeiro passo foi bem dado nesse jogo contra o Atlético. Ontem um desafio aí bem difícil com o jogo lá em Curitiba agora, contra o Coxa. E os caras estão em boa fase, né? Coxa normal ali já sempre complica naquele estádio com a gente. Os caras estão em boa fase. Né? Ganharam três jogos, só não ganharam quatro porque o Vanderlei fechou o gol lá na Vila Belmiro. Os caras perderam um pênalti ainda no final. Então, cuidado. É um jogo bem, bem chatinho esse do Coritiba, quarta-feira. Tá? Então, assim, essas eram as observações que eu tinha para fazer sobre o jogo de ontem. Tá? Eu vou começar a ver aqui que merda que vocês estão falando. Vocês estão falando de Valdívia, Valdívia. Eu vou falar do Valdívia, tá? Vai ter Valdas hoje. Hoje tem. Thiago Nastri, belo texto sobre o locutor. Então vamos falar sobre o Marcos Coste. O Marcos eu entrevistei ele, eu não conheço, né? Já conversei com ele algumas vezes, mas não fomos próximos, tal. E eu fiz um trabalho com ele, eu entrevistei ele pro Verdasso há quase 2 anos, acho que foi outubro de 15. Outubro, setembro de 2015, por aí. Eu fiz uma entrevista com ele. Ele estava ainda impondo aquele estilo dele. Ele é um cara que ele é sócio do clube e ele acabou. Ele contou toda a história na entrevista, né? De como é que ele foi parar nessa função de locutor. Foi um negócio quase por acaso. Bem legal a história. E é um cara muito comunicativo, um cara muito dinâmico, palmeirense doente, igual todos nós. E ele teve a sacada de identificar o que que o cara que está no estádio gostaria de ouvir, né? Então a gente passou tanto tempo lá no meu, no seu, no nosso, Pacaembu, puta locutor, pé no saco, né? Não era um locutor palmeirense, era um locutor neutro, um locutor do Pacaembu. No palestra teve várias tentativas, teve aquele cara que ficou um tempão que só falava placar e cartão e acabou. Depois entrou uma menina, né? Ficou lá alguns meses, também não deu certo, aí voltou outro cara. Mas tudo ruim. Nada, né? E o Marcos, cara, ele encaixou tão bem na locução do palestra e ele conseguiu fazer um estilo. Casou com a novidade, né? Ele é a novidade, o estádio é uma novidade, então meio que a narração dele meio que tem a cara do estádio. E aí você vai no Allianz Parque ver um jogo e não tem aquela. Quase 3 anos, já 2 anos e meio. Nesses últimos 2 jogos não teve aquelas narrações empolgadas dele antes do jogo, durante os gols, no final. A gente sente falta. E aí, depois que eu escrevi o post que eu fiz hoje, que vocês devem ter lido, espero que vocês tenham lido, eu mencionei, as crianças gostam muito. E aí eu tive a confirmação de vários leitores que falaram: meu filho sentiu a falta, meu filho perguntou cadê o cara que fala, tal, tal, tal. Então, assim, eu não sei por que que parou, mas foi repentino. Se fosse um jogo só, você podia até pensar, porra, é um motivo pessoal, sei lá, o cara tá com um problema pessoal, tá triste, não fez um bom jogo. Vai, jogo contra o Tucumã. Então vocês viram, eu não escrevi nada, eu deixei quieto. Pô, passou 10 dias do jogo do Tucumã. 10 dias depois, aí vem outro jogo e a mesma coisa. 10 dias não é tristeza, não é jogo ruim. Podia ter acontecido a maior tragédia na vida do cara. 10 dias depois, o cara tá bom pra fazer o jogo. Se ele tá mal, ele fala assim, pô, não tô bem pra fazer o jogo, o outro foi ruim. Desculpa, põe outro no meu lugar que eu não tô bem. Mas não foi o caso. Ele pegou e foi. Então, quer dizer, não é problema. E aquele tom fúnebre, né? Aquela coisa de enterro, de velório. Então, certamente não é problema pessoal. Eu estou descartando isso por minha conta. Eu descarto o problema pessoal. Certamente isso é orientação de alguém. Aí tem que saber se é coisa do estádio, se é coisa da diretoria, se é coisa. Não sei. Não sabemos. Só quem pode dizer é ele, se é que ele vai querer saber, se é que ele vai querer falar. Acredito que não, acho que ele vai ter a elegância de falar, não, estou fazendo meu trabalho e tudo bem. Mas nós queremos, né? Falo por mim e falo por dezenas de palmeirenses com quem eu conversei sobre o assunto. E todos, unânime. Não, muito mais legal daquele jeito, né? Então, vamos tentar colocar isso para frente, né? Já está tão cheio de não pode. Lá no Allianz Parque, né? Não pode isso, não pode aquilo. Né? Mais um não pode, mas que saco, né? O Vitor Vinícius. Fala aí, Dromedário Mor. Fala aí, Dromedário Júnior. Uma pergunta. O Vitinho não joga. Por quê? Estão de alguma forma desenvolvendo ele ou seria ele um jogador da qual a torcida botou fé demais? Fé demais é legal, né? Fé demais é cacófato, seu dromedário. Cara, eu vi o Vitinho jogando na Copa do Brasil Sub-20, alguns jogos que foram transmitidos aí pela TV fechada. E, cara, ele me parece ser um jogador extremamente comum. É chato falar isso, Eu espero estar errado, espero que ele cresça. Ele está tendo uma chance que pouquíssimos jogadores da idade dele têm. Ele treinou por mais de um ano com os profissionais, ganhou massa muscular, está forte. Quer dizer, ele destoa no sub-20 pela força que ele tem hoje. Ele joga perto daqueles moleques lá do meio campo, ele está forte. Ele já não leva aqueles jogos de corpo e sai rodando, né? Como franzininho que ele era no começo. Então hoje ele aguenta pancada. Ele conviveu com o elenco campeão brasileiro. Ele foi campeão brasileiro. Ele estava naquele elenco e jogou 3 ou 4 jogos. Ele é campeão brasileiro. E está jogando sub-20. E mesmo assim ele não se destaca no sub-20. Ele parece um jogador extremamente comum. Vamos lá, vamos torcer, cara. Mas eu acho que ele é foi uma tentativa que não está dando certo, mas pode vir a dar ainda. Tomara. Né? Pode vir a dar também em um cacófato. É? Pode vir a dar? Pode bambear? Roger Carvalho e Alione em campo. Quem eles querem de volta? Ah, o Roger Carvalho é aquele cara que foi contratado para ser o quinto zagueiro, né? Eu acho que foi uma escolha adequada, tanto que ele não foi solicitado. Ele participou de alguns jogos no Campeonato Paulista, aquele torneio do Uruguai lá no começo do ano, acho que até no começo da Libertadores do ano passado ele jogou, mas eram situações extraordinárias. A hora que o Mina chegou, acabou para o Roger Carvalho, né? Ele era o quarto, daí virou quinto. Aí, cara, né? Na frente dele tinha o Edu Dracena e o Thiago Martins. Você tinha o titular, que era o Vitor Hugo e o Mina. Na reserva você tinha o Thiago Martins e o Edu Dracena, ele era o quinto, porque ele nunca jogava. Não, né? Ele foi contratado para isso, no planejamento. Tá? Ele está fazendo o papel que hoje é do Antônio Carlos, tá? Que vai jogar muito pouco também esse ano. Então a gente tem lá os titulares, que hoje é o Mina e o Edu Dracena. Você vai ter o Luan e o Juninho. E aí vem o Antônio Carlos, que é o quinto. Tudo isso já pensando que o Mina vai sair no meio do ano que vem. A gente tem mais um ano e pouco de Mina no Palmeiras. E, se ele for bem, ele vai ficar em quarto, o Antônio Carlos. E aí, sei lá, aí vamos ter que buscar mais um para ser o quinto. Sempre é bom ter 5 zagueiros no elenco. E com relação ao Alione, o Alione foi uma tentativa errada, né? Parecia bom, parecia que ia dar alguma coisa. Eu tinha expectativa assim nele. Os primeiros jogos, os vídeos que eu vi dele jogando pelo Vélez, o estilo dele me agradou, mas não correspondeu, né? Uma coisa é ter o estilo e tal, ter a panca. Outro que eu gostava do estilo era aquele Regis, que também está no Bahia. É, mas chega aqui é outra coisa, né? Vamos lá. Você não enxerga o Felipe Melo fazendo a função que era do Moisés ano passado? Talvez um meio com o Thiago Santos, Felipe Melo guerra? Talvez. Talvez seja uma outra alternativa. Vai de sentir no treinamento. Tá? Vai de sentir no treinamento. De qualquer forma, como que jogava? Felipe Melo, Moisés e Tietê. Então, o Thiago Santos está fazendo a do Moisés. E é nessa vaga que ele perdeu. Que estava jogando o Felipe Melo e que ele perdeu. Então, é mais ou menos isso que ele está querendo. Falar que é bom de grupo enquanto está jogando é fácil. Tem que se mostrar bom de grupo no momento que sai. E dar apoio para o que está melhor. Exatamente. Vamos esperar a atitude do Felipe Melo. O tweet dele hoje foi enigmático, né? Ele demonstrou que não é que não gostou. Falou, não estou entendendo. Vamos ver o que vai sair dessa conversa aí, cifrada que está saindo. Bom, provavelmente o Cuca já vai chamar e falar assim, o que você não está entendendo, amigão? Vem cá, me explica aqui que eu te explico. Você não está entendendo, eu falo de novo. O lance do Borges estufar a rede. Pena que não entrou, disse o Selalco. Também acho. Achei o encaixe do time no início do segundo tempo muito bom, disse o Marcos Vinícius. Borges entrou bem, depois das mexidas, a bola parou de chegar nele. Na verdade, a bola parou. O Palmeiras parou. O Palmeiras teve dois momentos. Então teve aquela pressão inicial, que foi até os 8, 9 minutos, no chutão do Borja, aí o Vitor esfriou. Puta jogada do Vitor. Jogada sem bola, né? Ele fez uma puta numa defesa, depois garantiu uns 15 minutos de sobrevida ali. Aí o Palmeiras voltou a pressionar logo depois que o Michel Bastos entrou. As primeiras jogadas do Michel Bastos foram muito boas. O Palmeiras voltou a criar, pressionou, e quando o estádio começou a crescer de novo, aí o Cuca teve uma iluminação. Aí ele falou assim: eu tenho certeza que o Eric vai fazer um gol, eu vou colocar o Eric. E ele pôs o Eric. É, o pessoal dos padrinhos hoje compararam o Eric ao Michael Leite. Não é para tanto, né? Mas o Eric, assim, no lugar do William Bigode. O William Bigode não estava jogando bem, além de perder um pênalti, né? Mas ele estava errando quase tudo, né? Mas não de forma bizonha. Ele estava tentando e errando. É, mas não era naquelas jogadas que deixava a gente com raiva. Vocês sabem a diferença, né? Do cara que. Do Egídio, por exemplo. Que quando ele erra e deixa a gente puto. O William, pelo menos no meu caso, eu não fiquei puto em nenhum dos erros dele. Com exceção do pênalti, é claro. Mas o William é um cara que taticamente estava encaixadinho. Ele estava encostado no Borja, ele estava jogando para dentro da área, estava exigindo da defesa do Atlético. O Palmeiras tinha muito mais chance de meter um gol com o William insistindo, ele podia até acertar, ou ele podia, sei lá, puxar a marcação e abrir espaço para o Borja, do que o Eric metendo correria aberto pelo lado esquerdo, que não deu nada, né? Então, o Cuca matou o Palmeiras. Foi aos 32 do segundo tempo a substituição, foram lá 13 minutos mais os acréscimos, e o Palmeiras jogou no lixo, né? Então foi um erro do Cuca, enfim. Eu não sei o que que ele enxergou que o Eric podia fazer, que podia ganhar o jogo. É, eu falei do Vitor, né? Da esfriada que ele deu no primeiro tempo, mas notem no lance do pênalti. Enquanto tá lá o Robinho dando chilique, que eu tenho certeza que é combinado entre eles. Robinho, você vai dar um chilique, você chama a atenção toda para você, enquanto eu vou lá, faço um buraco enorme ali na marca do pênalti pro cara errar. E não é que ele vai errar por causa do buraco. Ele vai errar porque desconcentra. Então, além de tudo, o Vitor teve uma sorte do cacete. Olhem no replay, tentem buscar aí um replay no site da Globo, tem. Quando ele começa a chutar o chão, quem que empurra ele para tirar ele da marca do pênalti? Exatamente o William. Então, o William, quando ele pegou a bola para bater o pênalti, antes de olhar, ele já sabia que tinha um buraco ali. Então aquilo já começou a mexer com a cabeça dele. Se é outro cara que nem viu ele fazendo aquilo, o cara pega a bola, na hora de pôr, que ele ia ver só, puta, tem um buraco aqui, peraí que eu vou pôr do lado. Agora o William, ele já foi, até acabar a zona, até acabar a confusão, ele já tava, filha da puta, tem um buraco, tem um buraco, tem um buraco, tem um buraco. E ele foi desconcentrado por aquilo. Ele deve ter colocado a bola um pouquinho para o lado, tirou do buraco, sem problema nenhum, mas desconcentrou. E pênalti é concentração, cara. Então, na catimba, na malandragem, na esperteza, o Vitor garantiu um empate com o Atlético. Nesse lance do pênalti e na cera que ele fez no momento crucial da maior pressão que o Palmeiras estava fazendo. Pô, isso é futebol, cara. Isso daí tem gente falando, que é antijogo, que é não sei o quê, cadê o Ivan Moré? Ah, tem que parar com essa viadagem, cara, numa boa. Sabe, futebol é isso aí mesmo. É futebol, cara. Quem joga sabe que é assim. Esse é o nosso jogo, cara. Então, parabéns pro Vitor. Acho que se fosse a nosso favor, a gente ia ficar feliz. Não tem nada de antijogo isso aí faz parte do futebol, faz parte do jogo. Empatamos com um puta de um time, que é o Atlético Mineiro. Tá na zona do rebaixamento. Mas, ó, vejam a situação. O Atlético tá na zona do rebaixamento, tava para entrar na zona do rebaixamento e acabou entrando de fato. Então, em tese, ele precisaria da vitória. Mas olha o raciocínio do Roger. Ele fala assim: meu, empatar com o Palmeiras ali não é qualquer time que vai conseguir. Todo mundo vai perder do Palmeiras no Allianz Parque. Então, um ponto ali é um puta ponto. Então é nisso que ele está pensando. Ele não está pensando que ele está ficando em 17º na classificação. Ele sabe que ele vai subir. Então ele falou: meu, eu vou empatar com o Palmeiras, tá tudo certo. Então o Atlético Mineiro respeitou o Palmeiras, jogou para não perder. Se der ganhar, arrancar ali numa bola bandida, ali numa bola sem vergonha, conseguir fazer um gol, não conseguiu também, não teve muitas chances, mas veio claramente para não perder. Claramente. Um dos maiores times do futebol brasileiro de hoje. Então, puta respeito. Então, faz parte, né? E não é todo time que vai conseguir segurar, não. Ainda mais com o Cuca fazendo o time evoluir. Certo? Vamos em frente. Ixi. O que aconteceu aqui, cara? Eu cliquei no lugar que não devia, agora não consigo mais ver os comentários. Carai. Não, vamos em frente. Não consigo, cara. Ah, consegui. Muito bem. Quem não foi bem? Dudu estava abaixo do ideal. Quando o Borges encaixar, vai dar trabalho. Também acho. Quem não foi bem? Então, vou falar do Keno, né? Quem não foi muito bem? O Keno jogou como ponta. O Eric tinha que fazer o que o Keno estava fazendo. O Keno cansou. Vai botar o Eric para fazer a mesma coisa? Então que faça a mesma coisa. Agora, talvez pelo estilo, né? São estilos diferentes. O drible do Keno é diferente do drible do Eric. O Eric é aquele drible em velocidade, mas não tem finta. Então o Eric ele dribla que nem o Roberto Carlos. Para quem lembra do Roberto Carlos jogando na lateral esquerda, ele dá um tapa na bola, a bola vai e ele sai correndo atrás, na velocidade. Quer dizer, ele não tem drible. Ele passa pelo jogador, ele ultrapassa o jogador na velocidade. Então ele joga a bola de lado e sai correndo e ganha na corrida. O Keno não. O Keno é driblador. O Keno ele balança o corpo, ele ginga, ele tira o cara no, na flexibilidade da coluna dele. Ele faz que vai para um lado, vai para o outro. E, meu, ele deu um drible no cara do Atlético ontem, no tal de Alex Silva, que humilhou o cara, né? Ele é muito bom, o Keno. Gosto muito do futebol dele. E ontem ele jogou o que eu sempre esperei que ele jogasse no Palmeiras. Acho que foi uma das melhores partidas dele. O Tonini está fazendo um comentário aqui. O Tonini, o Atlético é o time de melhor campanha na primeira fase da Libertadores. Bela bosta. Bela bosta. Você está comparando coisas diferentes, grupos diferentes. É uma campanha de 6 jogos, que realmente ela é quantitativamente insignificante. Você fala, ah, melhor campanha. Melhor campanha em 6 jogos e bela bosta, né? Você pode elogiar uma campanha que tem lá 15, 20 jogos, a melhor campanha, mas num espaço de 6, um jogo que deu errado, um jogo roubado, faz toda a diferença nessa melhor campanha. Então, bela bosta. Paula Vettori, menina, isso? Vettori. Ou Vettori. Mas é essa mesmo. Ela tentou, né? Fez um trabalhinho ali, mas não deu muito certo. Você não acha que o Palmeiras deveria deixar o brasileiro como maior prioridade no Brasil? Ô, Vitor Vinícius, vai ler o meu blog, cacete! Eu já falei sobre isso lá no blog, vai ler. www.verdasso.com.br. Ah, eu gasto horas para digitar o um texto para vocês lerem, para vocês discutirem. Aí você vir perguntar a mesma coisa que eu gastei 2 horas para escrever, o seu anelídeo maldito. Não só leiam o Verdasso, como façam parte da comunidade de padrinhos. Bom, a gente tenta aqui fazer um trabalho alternativo à imprensa. A gente vive xingando a imprensa. Ah, a imprensa é isso, a imprensa é aquilo. Blá, blá. Não, beleza, tem que xingar mesmo. Porque os caras são sacanas, com, claro, as merecidas exceções. Mas por que que vocês não prestigiam a gente? Por que que vocês não dão moral pra gente? Dá maior trabalho, cara, fazer esse manter isso no ar. A gente precisa do apoio de vocês, a gente precisa de vocês juntos. Eu tenho, hoje nós somos em 200, 202 para ser mais exato. Ó, cresceu muito pouco nas últimas 2 semanas, né? Deu uma estagnada. É que eu também parei de insistir, parei de encher o saco. Mas deu uma estagnada. Então eu tenho que ficar enchendo o saco, eu tenho que ficar falando, ó, você que ainda não ficou padrinho, que está pensando em ficar, que. Pô, chegou a hora, meu. Ah, mas quanto é? É barato. Não, não é barato. É quanto você quiser. É quanto você achar que vale o jogo. Agora, o projeto precisa de mais gente. E está saindo cada vez mais benefícios para os padrinhos. Eu estou trabalhando, eu estou buscando atrás. E a prioridade é toda dos padrinhos. Então, está saindo os projetos aí que depois que vocês soubessem, falou, se eu soubesse, tinha ficado padrinho antes. Então, enquanto não saiu, aproveita e fica agora, porque daí você entra na estaca zero. Entrar depois vai ficar para trás. Tá? Então, aproveita. Quanto você achar que eu mereço? Quanto você achar que o trabalho merece? Quanto você achar que o esforço vai te compensar? Tá? Quanto você puder. Tá? Eu tenho como meta 1.000 padrinhos para eu poder me dedicar 24 horas por dia, 7 dias por semana ao Palmeiras e poder fazer trabalho para vocês o tempo todo, por quanto eu tenho que dividir essa atividade com o trabalho ordinário de qualquer ser humano, tá? Então por isso que às vezes eu fico devendo, vocês me perguntam coisas eu não sei responder, por quê? Porque eu não tenho informação, eu não estou lá vivendo no dia a dia. O dia que vocês me proporcionarem isso, vocês vão ver que trabalho que eu vou fazer, tá? Para nossa torcida, para nós, para o Palmeiras. Para ser realmente uma alternativa à imprensa. Então, vamos lá, gente. www.padrim.com.br/verdazo. www.padrim.com.br/verdazo. Seus malditos. O Jorge está falando que ontem o jogo era para Felipe Melo. Principalmente com aqueles macaco velho, Robinho e Fred. Colocar como zagueiro não é a dele. Sim, de volante até na meia. Joga muito, tem técnica. Talvez esteja certo, né? A gente só saberia se ele tivesse jogado. Mas eu gostei da opção do Cuca pelo Tchê. Eu achei que o Tchê foi bem. Achei que não foi por causa da ausência do Felipe Melo que a gente deixou de ganhar. O Adilson disse que para quem vem acompanhando o desenvolvimento do time, foi um bom jogo. Os únicos abaixo são Roger Guedes, realmente está devendo, e Egídio e Eric. Que nunca mostra nada, não sei porque não foi embora ainda, porque ele custou 13 milhões, só por isso. Então você não pode rasgar os 13 milhões. Que ele não deu certo parece que é fato. O que o Palmeiras tem é que recuperar parte desses 13. Né? Então tem que tratar ele bem, tem que tentar ver se ele faz uns bons jogos. Eu torci muito para ele fazer um bom jogo antes, porque daí fica mais fácil de vender ele. Talvez até. Ah, olha como a gente é injusto, né? Ah, o Cuca teve uma visão mística. Não, o Cuca pode ter tido uma visão comercial. Fala assim, ah, eu vou botar esse moleque, se ele jogar bem, a gente já vende esse cara. Que tem que recuperar. Por 13 não vai, né? Os 13 que a gente pagou nele. Mas alguma coisa tem que recuperar, né? Quanto mais, melhor. Vamos falar do sorteio da Copa do Brasil e depois daquilo que vocês estão esperando, né? Sorteio da Copa do Brasil, Cruzeiro. Primeiro jogo em casa, segundo jogo fora. Se passar, vamos pegar o vencedor de Atlético Paranaense e Grêmio. Se fosse pegar o Cruzeiro agora, quarta-feira agora, eu ia adorar. Os caras estão numa fase horrível. Eu assisti o jogo ontem entre Cruzeiro e Chape. A Chape deu pau no Cruzeiro no Mineirão. Mas o jogo é só daqui 3 semanas. E em 3 semanas, pô, um time que tá como tá o Cruzeiro hoje, pode estar tá voando daqui 3 semanas. O Cruzeiro tem um dos elencos mais fortes do país. Tem um técnico que pode ser o que for, pode não gostar do Mano Menezes, também não gosto, mas é um cara que entende de futebol. Ele tem uma linha ali que eu não concordo muito. Mas dentro da linha dele, ele faz direitinho. E é chato de brigar com o time dele em mata-mata. É bem chato. Mas acho que Palmeiras, se tivesse que apostar, alguém apostaria no Palmeiras, sem dúvida. Ainda mais também porque o jogo é daqui 3 semanas. Eu acho que quem pode evoluir mais entre hoje e daqui 3 semanas? Nós ou o Cruzeiro? Eu acho que a gente. Então, assim, o fato do primeiro jogo ser em casa, não vejo problema. Porque tem o gol fora. Então, Jogar em casa na partida decisiva só é importante quando não tem o gol fora. Aí vale. Aí é uma puta vantagem. Como foi na final da Copa do Brasil de 2015 pra gente. Mas quando tem o gol fora, jogar primeiro em casa, jogar primeiro fora, tanto faz. São vantagens que se anulam, né? Você decidir em casa, ó, é legal. Aqueles 15 minutos da perna de volta sempre são 15 minutos diferentes. É como se fosse uma partida à parte, principalmente se o jogo está por um gol. Quem fizer um gol muda, né? Só que o fato do gol fora ter um peso maior, você deixa o contra-ataque para o time. Se o time que está jogando fora, decidindo fora, estiver se defendendo, você dá o contra-ataque para esse time. Você não pode vir com tudo para cima e dar o contra-ataque, senão o time mata o jogo e acabou, né? Então, são vantagens que se anulam. E te falo isso porque eu já fiz um levantamento estatístico. Eu fiz por minha conta, fiz uma pesquisa e cheguei a essa conclusão. Peguei um monte de resultado de times parelhos jogando mata-mata com a regra do gol qualificado. É equilibrado. É equilibrado. Eu tirei dessa base de dados os jogos, tipo, primeira fase da Copa do Brasil, que é times bem desequilibrados, né? Então, tirei fora isso daí. Eu só comecei a contar a partir de quartas de final para frente. E fiz uma pesquisa longa, de vários anos. Só jogos de quarta, semi e final. De Copa do Brasil, de Champions League, de tudo que é campeonato mata-mata. Com essa regra. E quem classifica? Quem decide em casa ou quem decide fora? Meio a meio. Então, estatisticamente, meio a meio. Quando não tem a regra do gol fora, quem classifica? Quem é campeão? Quem ganha o confronto? 70% é o time que decide em casa. Então, não se preocupe, eu não me preocupo, pelo menos, com essa história de ter que decidir fora contra o Cruzeiro. Para mim, não, isso não é problema. Passando, vamos pegar Grêmio ou Atlético Paranaense. Prefiro o Grêmio. Não gosto daquele campo sintético. Detesto aquele campo sintético. Aquilo lá é sacanagem. Aquilo lá é outro jogo. E no mata-mata faz um peso desgraçado. Então não quero. Prefiro o Grêmio. Ah, mas o Grêmio não sei o quê. É o Renato Gaúcho, gente. Daqui a pouco vira o fio. Daqui a pouquinho vira o fio. Tá? Não sabemos também o que vai acontecer nessa janela. Não estamos bem calçados. Para tirar jogador nosso aqui vai ser complicado. Dos outros times, já não sei. Se viu São Paulo? São Paulo está desmoronando. De novo. E os caras. Perde jogador, cadê dinheiro? Os caras não conseguem montar um elenco. E mesmo que compre, compraram o Mike Cossuel agora. Jogou ontem contra nós. O Rogério Ceni está voltando em fevereiro agora. Porque ele está querendo montar o time todo de novo. Então, o São Paulo tá bem fodido. É um time que tinha tudo para ir bem no brasileiro, pegar uma vaga Libertadores facinho. Tá correndo risco. Tá correndo sério risco. Então, assim, voltando à Copa do Brasil, espero que seja o Grêmio. Não quero pegar Atlético Paranaense. E aí, final, se chegar, depois a gente vê. Não acho que o time esse ano está mais pesado? Imagina. Não, não acho. Desenvolva seu raciocínio aí para ver se eu acompanho, porque de primeira assim, não acho, não. Vamos falar do Valdas? Vocês querem falar do Valdas, né? Vamos lá. Me irritou por muito tempo essa história de Valdívia. Me irrita ainda. Porque, no fundo, eu faço parte da torcida do Palmeiras. Assim, eu não gosto de ver gente nossa fazendo papel de bobo, fazendo papel de corno manso. O que pediu o Valdívia é coisa de corno. Então, você que quer o Valdívia. Aliás, eu fiz a piadinha hoje, depois até de que eu estava numa situação meio chata. A piada é aquela piada, né? Ah, que ficou com as partes baixas úmidas. Eu soltei essa no Twitter. E depois vieram me falar que uma menina escreveu um texto pedindo o Valdívia de volta e perguntaram se eu estava fazendo fiz aquele comentário para ela que seria extremamente deselegante da minha parte. Então, assim, vou deixar claro, fiz a piada grosseira como eu faço sempre, não foi para ninguém em específico, tá? Quero deixar claro isso daí. É, sou assim mesmo, sou bocudo mesmo e falo as besteiras. Mas não foi para ninguém, não foi, né? Não começa. Mas é, merece, né, cara? Quem quer o Valdívia de volta merece, sabe? Merece uma lesão de grau 5 na coxa. Que porra! O que mais esse cara precisa fazer para merecer todo o desprezo da nossa torcida? É muita coisa, é muita mulher de malandro, cara. E é exatamente o que ele é, um malandro. E quem é fanzoco dele é a mulher do malandro, que gosta de ser enganada, sabe que não presta, sabe que não vale nada, apanha do cara, mas ai, mas eu amo ele. É isso. Porque ele só pisou no Palmeiras nos últimos 5 anos que ele ficou aqui, em toda a segunda passagem dele. Ele pisou no Palmeiras. Ele não se dedicou, ele não foi profissional. Ele fez um contrato financeiramente absurdo. Ele roubou o Palmeiras, no jargão do boleiro. Ganhava muito dinheiro. Jogou menos de 50% dos jogos. E aí, se você for contar as partidas que ele entrou e saiu no meio, porque sentiu a coxa, que ele entrou e foi expulso, ou que, né, cai mais ainda. Quer dizer, o tempo que ele ficou em campo não dá 40% do todo o tempo que ele deveria ter jogado. Ganhando uma fortuna. E com comportamento. Mas aí que tá. Você pode falar assim, ah, mas o Arouca, também, o Arouca, tudo bem. Menos ainda. Mas o comportamento do cara é profissional. Ele tá lá todo dia treinando. Você não vê uma notícia dele enchendo o saco. Você não vê. Aí que entra outra parte do Valdívia. A parte bandida dele. Que parece que é isso que encanta 47% pelo menos dos seguidores que eu tenho no Twitter. Eu fiz aí uma brincadeirinha, uma enquete no Twitter. 1.000 votos, 990 e pouco, 1.000, arredondando. 47%, ou seja, 470 dos 1.000 que responderam, querendo o cara de volta. 3 anos depois, quantos anos está o Valdívia hoje? Deve estar com uns 33, 34. Querem o cara de volta. Querem o cara de volta depois dele roubar o Palmeiras. Toda vez que eu falo roubar, é sempre no jargão do boleiro, tá? Vocês sabem. É, então, depois de roubar o Palmeiras, depois de ir para Disney, depois de ser flagrado zilhões de vezes, zilhões de vezes, em balada, até aí em balada todo mundo pode ir, mas porra. Ele é um cara que ele tinha problema muscular, que ele tinha que ter um tratamento mais do que especial. Não podia consumir álcool, não podia. Por quê? Porque isso aí retarda a recuperação, complica a recuperação. Porra, ele ia lá, enchia o latão. Enchia lata, enchia mesmo, ele sabe disso. Vai falar que não. É, não podia. Não podia. Ah, ia lá e chifrava a mulher. Isso aí não tô nem aí. Isso aí é problema dele, da mulher dele. Chumbo trocado não dói, né? Não sei se foi o caso. Mas é um cara que tomava cartão idiota para não jogar jogo seguinte, forçava. Quantos cartões cretinos ele tomou que ele podia ter evitado? E é bem na véspera de carnaval. Véspera de, ou era jogo que era lá no Pará, ele não queria ir, ele dá um jeito de ser suspenso. Quantas vezes? Quantas vezes? É, de 3, 4 anos para cá, o que o Palmeiras evoluiu em termos de profissionalismo, todo mundo sabe. Ele é um cara daquela época ainda. Vocês querem trazer um cara daquela época de volta. A gente está hoje vivendo um futebol que o cara tem que correr o campo inteiro para marcar. Vocês acham que o Valdívia vai fazer isso? Com aquela coxa? Eu não sei o que tem na cabeça, sabe? Deve ser amor mesmo, deve ser aquela coisa irracional, deve ser. É coisa de corno. Então você que quer o Valdívia de volta, você me desculpa, você é um corno. Corno. É tudo isso que você é. Então, o meu papel aqui, vocês me desculpem, é abrir os olhos de vocês para isso. É, essa é uma das coisas para que eu tenho que servir. Mas você é louco. Ah, mas o tanto que ele joga de bola ia dar um jeito nesse time. Não ia. Não ia. Desculpa, não ia. Não ia voltar para marcar, ia perder o meio de campo em todos os jogos. O futebol mudou. Não tem mais espaço para um jogador que nem o Valdívia. Hoje, ainda mais, é um cara que não corre. Se ele corresse, se ele fosse o Valdívia, com o talento que ele tem, mas com o físico. De quando ele chegou aqui em 2006, que ele era reserva do Rosenbrick. Vocês lembram disso? Ele era reserva do Rosenbrick. E o técnico era o Tite. Quando ele chegou. 2006. Mas ele dava carrinho, ele corria. Quando ele entrava, ele corria o campo inteiro. E ele respeitava o Palmeiras. E ele fez isso até 2008, até ele ir embora. Em 2008, todo mundo sabe o que ele jogou. Mas depois que ele voltou, em 2010, nunca mais jogou nada. Ah, mas se não fosse ele, a gente caía em 2014. O cacete. Se não fosse ele, o Palmeiras jogava com 11, a maioria dos jogos, talvez não tivesse perdido tantos pontos. Ah, mas aí ele entrou contra o Atlético Paranaense com a coxa arrebentada e se sacrificou. E se não fosse ele, o Palmeiras perdia aquele jogo. É o mínimo que ele podia fazer. É o mínimo. Era jogar com a coxa rasgada, enfaixada e fazer o que fosse possível para salvar o Palmeiras, porque se ele é alguém na vida hoje é por causa do Palmeiras. Então, assim, você que tem essa visão, parabéns. Você que não tem essa visão, você que é corno, corninho, corninho manso. Pensa um pouquinho, filho. Pensa mais no Palmeiras e pensa menos com o coraçãozinho. Você que está olhando ele, tá com as partes baixas umedecidas. Vê se vira homem um pouco, rapaz. Larga dessa vida. Que Valdívia, o quê, cara? Vamos lá. A males que vem para o bem, com a derrota para o Jorge, veio o Cuca. Com a ausência do Dudu, estamos vendo o Keno. É, sempre olhar o copo meio cheio, né? Mas tem limite esse comportamento, né? Me irritei muito, diz o Gustavo, com a narração parcial para o Galo no PFC. Cara, é porque normalmente, quando isso acontece, eles põem o narrador de Minas. É sempre o narrador do time que joga fora. Então, quem viu pelo PFC realmente deve ter se irritado. Provavelmente foi um narrador mineiro. Não sei nem quem foi, mas suponho. Valdas vai levantar o caneco do Mundial ainda. É, só se for um Mundial de tantas coisas que ele faz, né? Mas não de jogar bola, desculpa. O Renan disse que é tipo os torcedores do Santos com o Robinho. Eu não sei como que é, eu não sei. Não acompanho a relação dos Santistas com o Robinho, porque. Eu não tenho muito contato com pessoas dessa faixa etária. Prefiro Kleber Displicente ao Valdas. É, são coisas incomparáveis, né? Olha o Júlio. Olha o Júlio. Olha o corninho aqui. Mas o Valdívia teve companheiros muito abaixo do nível dele. Ah, então tá. Então agora ele ia chegar, agora ele ia ser o Valdívia. Ele falou assim: agora eu vou jogar bola. É, porque agora tem culpa. É isso que você acredita? É isso mesmo? Você tem certeza que é isso que você vai defender? Hein, corno. Olha o que o Juan falou. Excelente, Juan. Muito bem. Deviam pedir o Assunção de volta, que meteu um murro na fuça desse filho da puta. Não sei se meteu um murro. Parece que eles chegaram a ter um contato físico ali, mas não chegou a ser um murro na fuça. Mas para vocês verem como o comportamento dele mexia com as pessoas. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? Vou falar. Eu conversava com pessoas da comissão técnica, não vou falar quem. E, cara, informação deles. O cara é um filho da puta, tá, o Valdir? E o Assunção, ele foi um cara que ele se encheu de brios quando teve a briga, porque ele não aguentava ver um cara que nem o Valdir fazendo o que ele fazia. Sabe, todo mundo se matando, todo mundo se esforçando, e o Valdívia só valdiviando. E o Marcos Assunção explodiu. E isso mostra muito bem a diferença entre um cara que está comprometido e um cara que não está. Então, assim, a gente não pode se dar o luxo de ter um cara que não é comprometido. O cara atrai problema interno. Era só problema interno quando tinha ele. Vocês não lembram? Era treta, era bagunça, era imprensa enchendo o saco. Querem comparar o que a imprensa fazia em 2012, 2011, 2010 com relação ao que faz hoje? Hoje é fichinha. Por quê? Porque o Palmeiras não dá mais chance. Eles tentam, eles continuam com o papinho. Agora eles atacam de outro jeito, né? Eles inventam coisas que não param em pé. Essa história do investimento, de Crefisa, de mecenas, do caralho. Mas em 2012 eles tinham motivo. Valdívia dava, de graça. Tinha, tó, Valdívia aprontou mais uma. Era toda semana tinha uma diferente. Até sequestrado o cara foi. Não é culpa dele, mas porra, o cara atrai. Quem quer ter isso de volta hoje? Até final da Copa do Brasil ele forçou o cartão. Não sei se ele forçou, ele foi burro demais, porque também tem isso. A burrice dele também é uma coisa extraordinária. Parece que virou, deu 57% a favor, né? Não sei se deu isso, não. Eu dei uma olhada um pouquinho antes de começar, só se virou agora. Ai, Valdívia joga muito. Júlio, faz o seguinte, vai lá no Instagram dele, vai lá no Twitter dele, pede ele em casamento, velho. Eu acho que resolve. A Islândia, vagabundo, já chega o Tietê. Que vagabundo o Tietê, cara? Você tá louco? Você cheirou meia? Cheirou cueca? Onde que o Tietê é vagabundo, cara? Para de falar besteira. Ah, agora é muito bonito vocês dois batendo boca aqui, viu? Ô Zanelato, deixa que a patada é por minha conta, não sua, tá? Não se mete. Aislan, vagabundo é o caralho, seu louco. Eu posso dar patada. Ó o Vitor. E esse zum zum zum de Tardelli tem fundamento? Zum zum zum. Eu vou falar onde que é o zum zum zum. Sabe onde está o zum zum zum? Faz assim. Dá uma viradinha para trás e olha para baixo. Aí você vai lá ver. Tá zum zum zum ali atrás. Zum zum zum. Queu. Ô Gabriel Pedro, vou falar uma coisa para você. Você tá fora. Você tá fora. E senhores, aproveitando que o Gabriel tá fora, tá todo mundo fora porque eu vou terminar. Já são quase 9 horas e queria agradecer a vocês pela companhia. Queria agradecer vocês por mais uma vez, mais uma segunda-feira, estarem aqui firme e fortes na transmissão, dando uma força. Queria agradecer a todos os padrinhos. Lembrar que dia 24 tem churrasco para nós, né? Então, quem ainda não se coçou, fala com o Mitolato e vamos bombar esse churrasco aí. E para quem não é padrinho, vamos lá, de novo. Vamos ficar padrinho aí. Aproveita e já pega esse churras que vai ter aí, tá? Para já aproveitar o evento e conhecer melhor o pessoal. Dia 24, então, churrasco para os padrinhos. Para quem não é padrinho, www.padrim.com.br/verdazo. www.padrim.com.br/verdazo. E vamos todos juntos. Quarta-feira, jogo contra o Coritiba. Difícil, difícil, tô apreensivo, vamos ver como é que o time evolui, vamos ver se o Cuca começa a dar umas cucadas, estão precisando. E sexta-feira, então, mais um Periscatso. Ok, senhores? Mais uma vez, muito obrigado. pela companhia. Até a próxima. Tchau.